Controle Salvador, Papatango, Mike Foxtrot, Serra. Prossiga. Haveria possibilidade de ingressar na perna do vento da 110? Eu vou de recheque. Seria dois toques arremetidos na 110 e um pulso final na 107, coordenando com a torre. Está visual com o campo, Mike Foxtrot? Afirmativo, senhor. Confirme? Afirmativo. Para ingresso no circuito, chame 1862 e coordene diretamente com o mesmo. Foxtrot agradece. Mike Fox Sierra. Siga. Havia possibilidade, senhor, de se encaixar no circuito de tráfego da 10, seria dois toques arremetidos na 10 e o último 12 final na 17. Está sendo efetuado um voo de cheque aqui. O Mike Fox Trot Serra, temos apenas mais uma aproximação para Salvador, então vamos fazer o seguinte: você vai prosseguir agora na perna do vento da 1-0, alongando a mesma, aguardando para girar a base, ok? Sim, a gente vai prosseguir então na perna do vento da 10, vai alongar, vai aguardar a autorização para girar a base, tá? Ou o João Coronado aí que vai estabilizar no localizador. O AB758 no 0, seu solo 00, livre à direita, livre a 1219. Direita 219, seja. Salvador, boa noite, AB5810, livrou na sua escuta. AB5810, autorizado o táxi via Alfa Juliette, parte 1 no portão 02. Alfa Juliette, parte 1 no portão 02, 5810. Linha completa de aproximação, chame torre em 118-612, atenta ao tráfego, ingressando na perna do vento da 110. Vamos no meu pé. Transfere, gol 776. São 776, muito boa noite, funcione na aproximação. Informo que tem livre pouso na pista 1-0, o vento 1-0 graus, 1-0 nós. Para informação, nós temos a sua esquerda aeronave na perna do vento, ok? Da 1-0, não interferirá. Último, aí na serra está 1776. Foxtrot Sierra, confirmando 1.000 pés, confirmando o circuito, o senhor vai prosseguir na perna do vento e estamos apenas aguardando para girar a base. Gente, vai manter 1.000 na perna do vento, Mike Fox Sierra. Foxtrot e Sierra, está autorizado vir à base para final da 190. Virando base 10, Mike Fox Sierra. Tira Victor, pronto para qual? Para 2197, autorizado, Galeão, nível de voo 380, e a Upper Zulu 110, SMAP, após voo conforme a rota do plano. Pista 110, após curva à direita da EL, saída da EL, Leda, posição bridge, controle 19.35, torre 19.6. Transponder 5564. Lima e uniforme. Autorizado, Galeão 380. Upper Zulu 10, SMAP. Decola da 10, curva direita da EL Leida, boa bridge depois. 1935, controle 186, torre 5564, transponder. Então 3197, contagiamento correto, resposta pronto para o push. Chamada. Boa noite, boa noite, Alfa. 1-1-0 graus, 9-9. Veja, autorizado, toque remédio na 0, Mike Fox Serra. 2224, acendo a identificação desse aparelho a 3 mil pés, altímetro 1013, direto Duna, passarei 2224. Gente, para 3 mil pés, direto Duna, ajustado 1013. Por favor, companheiro, me fala o que é a situação do combustível. Boa noite, Papatango, Romeu, Papatango. Papatango, Romeu, Papatango, prossiga. O Papatango, Romeu, Papatango, 44, 5, da Victor, com 2 a bordo, na disputa da autorização. Novamente em circuito 1-0. Afirmativo, mais um para 1-0. O próximo se encaixa para 17, mais força. Afirmativo, curva esquerda, perto do vento da 10, reporta através norte da torre. Teste esquerda vai reportar através da torre, mais facção. Papatango, meu Papatango, confirme intenção. Papatango, Aracaju. Gente, o meu Papatango. Através do Mike Fox Serra. Gente, reporte base, girando base para 1-0. Tá, tá girando base 1-0, Mike Fox Serra. Base, Mike Fox Serra? Sim, autorizado, base, toca arremetida na 10, 110 com 9. É, toca arremete na 0, Mike Fox Serra. Passagem 2224, livre LS, isso é para 2000, informe estabilizado no localizador. Livre LS para 2000, reportará no localizador 2224 da passagem. 0, Golf 677, decolado da 17, após curva à esquerda, Conde, controle 19.35, torre 18.6, transponder 0263. Meu passando, sábado para Aracaju, nível 050 na Golf 677, decola da 17, com curva à esquerda, sai da Conde, o transponder 0263, o Romeu Papatango. Papatango, Romeu Papatango, cotejamento correto, posto plano para o push. Vou parar pronto para acionamento, Romeu Papatango. Posicionamento para 31978. Tango, chame 1-1-8-6. O Romeu para a tarde. 31978, autorizado a acionar e repostar para o táxi. Autorizado a acionar para o táxi, 3197. Estacionamento sumitáxi. Patango Mike Foxtrot Sierra, Tocão RMTU 114, confirmando agora o seu prossegue para 107 para pouso final. Afirmativo. Copiado, está autorizado com vara esquerda, missão interceptando a final da 107. Gente, com vara esquerda para interceptar a final da 107, Mike Foxtrot. Localizador 224 da Passaredo. Passaredo 2224, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1862. Segurança chamará 186, uma boa, até daqui a pouco. Torre boa, Passaredo 2224. Está estabilizado no lock. Copiado, Passaredo. Continue na aproximação, reporte no espé. Vai reportar no espé. Eu vou no 824, tio. Da zona 7, Mike Foxtrot Serra Baixada travado. Sim, está autorizado o final da 107, o Mike Foxtrot Serra, forma o vento 1000 graus com 9 nós, sem livre pouso na 107. Livre pouso na 107, Mike Foxtrot Serra. Encontrei baixado e travado, Passaredo 2224, passando externo. Copiado, Passaredo. Para informação à sua esquerda, temos aeronaves a próxima pouso da 107. Continue a aproximação, a mesa não irá interferir na sua. Informa o vento de 1000 graus, 109, tem livre pouso na 10. Livre pouso na 10, confirma o vento? Confirmo, 1000 graus, 109. Para o táxi, está 397. Ana Guarulhos, autonomia de 3 horas e 27. POV 156. São 97, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, que é legal no 013. Autorizado táxi, via Índia, ponto de espera 10, 186. B13, está 3197. Mike Foxtrot Sierra, seu solo foi aos 18, está autorizado para seguir até o PAD 5, tenha uma boa noite. A parte da Baltoa, boa noite, obrigado, Mike Foxtrot. Patango, está autorizado o táxi? Me chame no ponto de espera. Peraí, 2224, seu solo 20, direita 1219. Na direita de mão, 219, 224. Oi, Salvador, boa noite. 3197, pronto, ponto de espera da 1-0. São 3197, boa noite, está autorizada a linha de decolada 1-0. Vento 1-0 graus, 8 nós. A linha de decolada 1-0, está 3197. Remota 14. Vamos direto na 14, 224. São 3197, decolou 23.89 decimal 35, bom voo. 935, bom trabalho. Mono 4, reportará no curso do localizador Gol 884, fechou. Controle, boa noite. Tan 3197, Dael Leda. Tan 3197, boa noite. Contato radar em decolagem, submantém o 380, após 2000, direto Leda. 380, confirme? Confirmo, 380, voando Leda. 380, Leda, Tan 3197. Apenas o POB? Oi, sim, confirmando já acionado. Guardião 07, está autorizado a decolar com proa do litoral sul, vento 100 graus, 10 nós, aguarde transferência. Sensorizado ali aí manter. Guardião 07, agora confirmando, informe a torre no visual agora. Aguarde transferência para o controle. 07. Romeu Papatango. Informo ventos de 100 graus, 10 nós, livre decolagem da 107. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, 510, litoral sul de Salvador, informe final para pouso em Tocado. 07. Salvador, boa noite, TAM 3603. TAM 3603, prosseguindo. Centro da informação, Victor, na escuta, aprovação 360, Guarulhos. CENS, tem o nível de voo 340, o senhor aceita? Afirmativo. CENS, TAM 3603, número 2 para cópia. Bora.